som, deixa a galera curtir. Porque som automotivo é cultura e diversão, alegria e união, é paz, não é guerra não. Automotivo e tenho o maior orgulho, Marcelo Gaúcho.